Isso é Erika Oliveira, bebê. Venha se apaixonar. Ninguém fala o nome dele aqui perto de mim. Uma vaqueira com saudades não aguentou. Eita, bebê.